A dupla fenomenal do Pará, Ellison e Juninho. É com vocês, meus ídolos. Claro, sempre. No chão do Águia, com a família Pop. E vamos começar, senhor! Botando pressão, DJ Ellison! Apaga tudo, bora! Eu queria que apagasse tudo aqui no Jackson, mas aí a produção não liberou pra apagar as luzes aqui, pra ficar no escuridão, no escurinho. Mas eu acredito que a minha produção já tá correndo atrás, sempre deixando pra cima da hora. Mas não tem papo não! Vamos assim, ó! 3, 2, 1, agora! Torcida do Flamengo aí, jogando pra cima e pra cima. Cadê a galera do Flamengo? Cadê a galera do Palmeiras, já quase campeão brasileiro? E cadê a galera do Corinthians? Joga pra cima. Esse Pop é muito doido. O Pop é bagulho louco, o Pop é louco. O Pop é bagulho louco, o Pop é louco. O Pop é bagulho louco. É o Pop. O Pop é louco, o Pop é bagulho louco. O Pop é louco, o Pop é bagulho louco. O Pop é louco, o Pop é bagulho louco. O Pop é louco, o Pop é bagulho louco. O Pop é louco, o Pop é bagulho louco. O Pop é louco, o Pop é bagulho louco. O Pop é louco, o Pop é bagulho louco. O Pop é louco, o Pop é bagulho louco. Deixa no batidão, DJ Ellison. Bora, garoto! É daquele jeito, DJ Ellison! Porque passa e finge que não te vejo. Bloquear tua cara é hoje meu maior desejo. Tu evapora com a minha tolerância. Não te dei abertura, então não vem te convidando. Se liga! Não tem me rotular, não cabo, encaixa direito. Me respeita se tu quer respeito. Não vou te mostrar que hoje eu tô a pensar. Mas nada me impede de te xingar na minha cabeça. Eu quero que tu vá! Vai! Eu só te peço mais um pouquinho! Eu só te peço só mais uma chance. Põe a mãozinha pra cima e grita. E deixa na batida, no batidão. Essa música é muito engraçada, meu irmão. Presta atenção aí, Alisson. Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão. Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Já são 5 da manhã, tu acha que não tá tarde?

É uma pancada de som, meu irmão! Bora, DJ Alisson! Vai! A pressão tá aumentando. A pressão tá aumentando. A pressão tá aumentando. A pressão tá aumentando. Aumentando, aumentando, aumentando, aumentando! Explode! Explode o bagulho! Bora pra cima, maninho! Dali, DJ Ellison! Chá com nós! Ellison! Opa! DJ Ellison! Eu quero só a torcida do Paysandu aí, botando o bracinho pra cima! Cadê a galera do Papão? Cadê a galera do Bicola? Cadê a galera do Clube do Remo também?

pode dar em cima de mim. Din, din, din, pode dar. É assim que é bonito, DJ Alisson. Sem muito papinho, muito som na cabeça da galera. E vamos levando. O tempo tá passando e tu não toma uma atitude. Vou ter que ativar o meu modo lude. Feito um tapa na cara, essa é rápida, esperta. Vê se não fica moscando e recebe essa indireta. Meu chiclete favorito é o sabor de cereja. Se não for pedir muito, cala a boca e me beija. Eu já tô avisando que eu não tenho namorado. Din, din, din, pode dar. Pega na mão e assume, tá com ciúme, tá com ciúme. Pega na mão, pega na mão, pega na mão e assume. Pega na mão, pega na mão, pega na mão e assume. Pega na mão, pega na mão, pega na mão e assume. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Eu já tô avisando que não tenho namorada. Que pabatão, grandão. Que pabatão, pabatão, grandão. Que pabatão, pabatão. Ai, pabatão, meu Deus. Obrigado, parceirão, Patrick Lobo. Tá aqui com a gente, sempre dando aquele apoio maravilhoso. A toda a família Pop. Valeu mesmo de montão, hein, mano. Você, o Alci Lobo. Pra galera da Megazord. Obrigado, meu parceiro Júlio da Indaiá também. Gente nossa, amiga, parceirão. Desde muito tempo. Obrigado mesmo, viu, mano. Você, o nosso maninho Júnior. Passa a mão da fruta também, tá ligado com a gente, aquele abraço pra você. Ele ao lado da primeira dama, Kese. Abraço pra você, garoto, aqui no Pop. Hoje é pau, piranha da favela. Hoje é pau, piranha da favela. DJ David do Maxo também tá com a gente, aquele abraço pra você, David, do DJ Ellison. DJ Ellison. Se segue, meu maninho mamão do Vero Peso, também tá aí com a gente, Dudu Doidão. Tá no circuito também, Dudu. Bota pra cima, garoto. Valeu, Cazu. Ele, o Renan da Toca do Leão, toda a galera aí também, o Rafael do Guarumã, ao lado da primeira dama, dando socorro. O Melinho também tá ali, frente a frente com a Águia. Ele ao lado do seu grande amor, aquele abraço com carinho. Toda a galera de Garapé Miri. Valeu mesmo, hein? Tamo junto, tamo junto, tamo junto! Aê, aê, aê! Aê, aê! Aê, aê! Aê, aê! Aê, aê! Aê, aê! Aê, aê! Faz a fila, vem aonde cada vez. Meu mano! Faz a fila e vem. Pezão, tá aí com a gente, alô Pezão. Você e o Renan do Pop. Fiz a fila ali, ó. Vai, faz a fila e vem uma de cada vez. Vai, faz a fila e vem uma de cada vez. Vai, faz a fila e vem. Um, três, com seis, 16, sei lá. Tá suave, vem novinha, perder tua vida. Safadeza, sacanagem, muita sucessagem. Vem novinha, safadinha, perder sua vida. Safadeza, sacanagem, muita sucessagem. Vou socar a cara, cara, separar. E se você pedir pra me parar? E quem vai tomar todas hoje? Quem tá com o copo, levanta o copo aí. Quem tá com o copo, levanta o copo aí. Só quem tá com a latinha na mão também pode levantar, seu latinha. Pode levantar, me ajuda também aqui, meu irmão. Microfone ligado, bora pra cima! De copão na mão, eu não quero arrumar mais confusão. Só quero ver as piranha e curtir esse bailão. Aí! Oh, safada, bandida, quer dar pra mim aí, ser aí, amiga da. Oi, safada, bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha mina? Aí, seu homem, foi o que o Mano Brown falou, mostra pra esses cu como é que faz. De copão na mão, eu não quero arrumar mais confusão. Só quero ver as piranha e curtir esse bailão. Safada, bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha mina? falando das braba. Para, maninha, para, maninha, para, maninha. Se chega a fronte, tumultua na balada. E quando desce, a tropa já faz o ô. Bora se ligar que agora o bagulho vai ser assim, ó. Como vou te esquecer? Tudo me lembra você, amor. Oh. Tudo que a gente viveu, não sei se pra você valeu. Pra mim foi bom. Ainda escuto sua voz sussurrar que é só meu. Um amor tão puro vivemos, será que se perdeu? O ar que eu respiro é você, a luz do meu amanhecer. Te amo tanto, me faz sentir vontade de viver, ficar pertinho de você. É como um sonho lindo. Ellison e Juninho. Lindo, lindo. Ellison e DJ Juninho em ação, em ação, em ação, em ação. E ali já está em ação, sim, no meio da galera, do jeito como tudo começou, do jeito como todo mundo gosta de ver o Ellison e Juninho no meio de todo mundo. E aí, maninho? E aí, Ellison, beleza? Como a gente sempre faz, como a gente sempre abre. E aqui no camarote, como a gente sempre chega, cumprimentando meus amigos, essas pessoas que fazem e acontecem com sucesso da gente. Depois de uma abertura triunfal que você sempre faz, como é assim, elogiado e aplaudido pelo Alok sexta-feira lá no Vila Mix, viu, Ellison? Parabéns a você, eu acho que eu fico sem palavras. Você realmente sexta-feira, nesse show aí do Vila Mix, aplaudido pelo Alok, na imagem que você mostrou a ele, e realmente é mais uma que vai pro seu currículo maravilhoso, viu? Mas eu estou aqui ao lado de uma das pessoas que sempre acredita na gente, e a segunda-feira é aquela segunda que não tem como escapar, bicho. É a segunda que engole tudo, é a segunda que bica tudo, é a segunda que balança tudo, é a segunda que o águia grita bem forte no aquelão. E ele tá aqui comigo, o meu amigão padrão do aquela, o filho padrão do aquela, meu amigo Eka, aqui do meu lado, essa pessoa que sempre faz questão do pop tocar todos os anos. Ele não está com a garganta muito boa, mas eu faço questão dele dizer simplesmente assim, ó. Muito obrigado, gente. Porque esse muito obrigado é um obrigado de coração. Não é um obrigado da boca pra fora. É um obrigado da família Pop. Abre o microfone dele, Ellison. Juninho, eu falo aqui que tô meio rouco. Mas pra nós, aquelaense, é uma honra receber sempre aqui a família Pop. Pra quem não conhece, não sabe da história, tudo começou aqui pelo Acará. Então, pra nós, aquelaense, nosso sangue cabano está junto, viu, Juninho? Ellison, muito obrigado! E até, vocês podem ter certeza, Ellison, Juninho, vocês sempre serão abraçados pela família caraense. Obrigado a todos que vieram de fora para prestigiar esse grande evento, que há 13 anos consecutivos se faz um grande show. Muito obrigado! Obrigado, meu Deus! Obrigado, Acará! Obrigado, meu Deus! Obrigado, obrigado, Ellison, umas pessoas, o Heraldo, a Luana, de Tailândia, obrigado, DJ David, da Carreta, Maxon, obrigado, Patrick, também ali, do Megazord, o meio-dia, rapaz, explodiu tudo, e agora ali, o Vitor Pop, parabéns aí, sucesso absoluto, obrigado, Juliana Pinheiro, gerente da Kiko Arte, meu amigo Gazu do Guarumã, DJ Jorginho, toda a família Super Vadera Saúde, também um abraço ao Rodrigo do Conã, Nilda Reis, assessora do IE, também com a gente, bicho, alegria tanta que a gente fica elétrico, Ellison. Tira esse cara de trás do Ellison aí, porque ele vai botar a galera pra balançar. Um, dois, três, libera, maninho! Meu parceiro DJ Rodrigo! E banda Mega Estilos. E a galera do Bingão do Guaruma tá aqui com a gente, galera do Bingão do Silvano também! Bora pra cima, bora pra cima, bora, bora, bora, bora! Que fronteiras nada, meu irmão! Não existe fronteira pra nos segurar. Não existe barreira. Ellison. Adriana Mixer. Se pudesse, eu voltava ao passado. Ruani, Ronaldinho Mix. E eu te deixaria. Mas eu não posso apagar o que aconteceu. E esse sentimento que a gente viveu, eu nunca te ouviria me dizer adeus. Se foi amor, me diz agora por que não voltou. Olha no meu olho e diz que acabou. Segure suas lágrimas. Se foi amor, me diz agora por que não voltou. Olha no meu olho e diz que acabou. Bora, Caju! Bora, Júnior! Ellison, o DJ premiado Top Marketing do Brasil. Eu choro, eu choro. Irmão Gossan, os irmãos da Farinha e os seus primos também lá de Garapé Miri. Alô Marcelo, alô Zeca da Padaria, tamo junto, alô RD, você também, maninho. O Leno da Assistência Social, alô Leno, cadê o Torão, meu irmão? O Torão doidão. DJ Ellison. Bora, meu parceiro Thiago da equipe Tormento. Ele e o nosso maninho Júnior do Carimbo da... Ele não perde mais nenhuma. Júnior do Carimbo da Sorte. Agora vai! CDC, direto de Guaraci também. Talvez, talvez. Alô, César! Já saiba que ainda guardo lembranças. É a galera do Badela aqui com a gente. Um abraço no teu mano, Ellison. Orgulho de momento, não é bom nada, só atrapalha. fim. Também confesso que sinto em mim, baby, a saudade que me falou. Ainda tem o seu nome. Ninguém segura o pezão. Também tem o seu nome. Ele tá com tudo. Escrito numa tatuagem de amor. Junto está seu nome e o meu. Ainda tem o seu nome em mim. Também tem o seu nome em mim. Escrito numa tatuagem de amor. Chama. Chama bem alto, bem forte. Aquela vontade, maninho. O DJ premiado Top Marketing do Brasil. A primeira parte do casamento dele hoje aqui no Pop. Eu sinto por você, DJ Wanderson, ex-Mega Príncipe. Ele tá chegando. O nosso Marinho Sérgio também, família Tubarão, não poderia deixar de dar esse apoio aqui no Automotivo Megazord e também no som que ele gosta, é o Pop Marinho. Live. De Paragominas pra comemorar o seu aniversário hoje, aqui no Live. Mamão, nosso amiguinho Alisson Malucos Lanche também tá aí. Ele, claro, sempre é Carlinha. O que Deus une, ninguém separa. É o Pop do Acará. Alisson e Juninho e o show live do Águia de Fogo Super Pop. De mansinho, vamos levando assim, bem gostosinho. Deixo você louca de vontade pra ficar comigo. Te olho com cara de safado. Quero ver a galera do camarote aí em cima. Eu trouxe uma surpresa pra você. Bora mexer, bora mexer, bora mexer! No Pop Live, hoje vai ter ousadia. Com DJ Alisson, hoje vai ter ousadia. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta aqui no Pop. Vai, vai. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta aqui no Pop. Bora chamar, bora chamar, bora chamar. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Chama aí, Alisson. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta aqui no Pop. Deixa a gatinha, vai. Você, maninho. Eu queria que esse águia desse uma bicadinha de leve. Uma bicadinha, uma bicadinha. Uma bicadinha de leve. Isso só pra aquecer esse bico que... Sempre preparado. E aí, Alisson, qual é o papo, maninho? Bora lá, eu quero a dancinha do Paysandu, que ainda acredita no papão. Quem bota fé que o Paysandu não vai cair de jeito nenhum? Joga o bracinho, bracinho, bracinho, bracinho, bracinho, bracinho. E a torcida do Leão, que bota fé que o Paysandu vai cair sim. Cadê? Cadê? Cadê? Cadê? Cadê? Bora, Juninho, bora, Juninho, bora. Eu acho que a torcida do Paysandu não respondeu, Alisson. Mas a torcida do Leão, que não tem frescura aqui no Acará também! Vira, vira, vira, vira, vira! Quando é pra explodir, maninho? Cheiro de perfume bom, tu tá legal, cheiro de marala boa, tu tá legal, para a malandra jogando. Quero ouvir vocês cantando aí! Bora, malucos! Profissão perigo, de Glock nasce, o ritmo é assim. Bora repetir um pouquinho, bora repetir. Viajamos a Ana, do jeito que você gosta. Eu te deixo excitada, te levo no vento e te toca a piroca. Só vocês, só vocês. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Tom Mix, Sinanjinho, Vitor, Vitor, e o Pop! Pou! Soy el fuego que... E doida! E doida! Everybody's going to the party, have a real good... E doida! Endoidece, endoidece, endoidece, endoidece, endoidece, endoidece, endoidece, vai minha saudade, beber os Danone pra ver se a vontade de te ver some de uma vez da minha cabeça. Eu já tô vendo a sua... Minha CDC, minha KDC também presente! Vergonha, a comanda enchendo, os dedos tremendo com vontade de ligar. Já tô com medo de me rejeitar. Quero ouvir você! Que lindo, vai! Grava isso aí, bicho. Não fala não pra mim, bebê, senão eu morro de bebê. Fala que ainda sou seu amor. Roger Smith, me ajuda, por favor. Oh, bebê, sinto falta de te vir aqui. Foi sentando, quicando, beijando essa boca que só sua. Igual você não acho nem na terra nem na lua. Jay Smith chegou pra ajudar o Berto e Ronaldo. Atende o coração desse pobre coitado. Pensando bem, você se... Eu sou história, não vai acabar bem. Quando que se faz, aqui se paga. Ela foi influenciada por causa de... Só quem sabe, canta aqui, canta aqui, canta aqui, vai. Já agora eu vou ligar pra ela. Dá uma notícia que ela tanto espera. Deixa eu ver. Ela tá livre como um passarinho pra poder ficar contigo. Baby, alô. E tudo bem contigo. Se for divertido, me trair. Assim. E a galera do lounge, a galera do Ninho do Águia! Tanto que eu te dei e te confiei, mas onde que eu errei? Alô, Pezão! Você tá no coração da família Pop, Pezão! Meu amigo particular, Renan, representante Wallace Sete! O carioca mais pop! Renan Miranda, meu amigo Cécio também, Patrick Pop Megazord. Já se acostumou com a cidade nova, quando é que vem aqui? Eu tô contando as horas pra te ter de volta. A distância. Bora, carioca, carioca, carioca! Eu sei que fortalece a nossa relação, mas eu não tô mais aguentando. Se de avião tá caro, eu vou de busão. É tudo diferente. Diz! Um céu é cinza, o outro azul. Mas tem que me atualizar. Exatamente igual. Tô em São Paulo. Bora de merda, vai! Bora de merda! Você no norte e no sul. Um céu é cinza. Nunca estive tão perto da minha produção no show aqui, ó. É exatamente igual. Tô em São Paulo. Quem tá feliz, joga o bracinho pra cima, bate na palma da mão. Só quem tá feliz. Quem tá solteiro também, bate na palminha, bora, vai! O swing do GD. Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí. Mas peraí, mas peraí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta o que é que eu tô fazendo aqui. Mas mesmo assim, vou te explicar. O nome dela é. Eu encontrei ela no Tinder. Não é minha namorada, mas poderia ser. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder, mas ela faz umas paradas que eu não passo com você. O meu águia é furioso. Eu sou filho do mato, eu venho da roça. O meu pai foi vaqueiro, minhas mãos são grossas. Eu não sou doutor, não sou engenheiro. Não tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro. E aí, meu parceiro, miga! E disse vaqueiro, o meu pai é doutor, advogado, engenheiro. Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro. Valeu, gente. Eu só quero é você, só quero é você. Eu só quero é você. Que homem. E disse vaqueiro, o meu pai é doutor, advogado, engenheiro. Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro. Eu só quero é você, eu só quero é você. Eu só quero é você. Pega aqui, ó! Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal. E está sujeita a cobrança com o sinal. Esquece! Só para as mulheres apaixonadas aqui, as mulheres que já tiveram um amor, têm um amor na vida. Por quê? A mulher, ela ama de verdade. Nós homens não, nós somos bicho do mato. Mas vocês, mulheres, vocês têm um coração, meu irmão, que eu vou te contar uma coisa. Vocês são anjinhas de Deus. Alô, por que você não me atendeu? Já tava mó preocupadão. O seu pivete quase... Dali, Alisson, dali, maninho, dali, maninho. Já fiz o corre pra te ver. Juntei a grana da passagem. Contando as horas pra gente matar a saudade. Parabéns, Anderson, feliz aniversário pra você de coração. Do que de mim. Ô, bebê, gosto mais de você. Do que de mim. Ô, bebê, gosto mais de você. Do que de mim. Ô, bebê, gosto mais de você. Do que de mim. Antes de você eu era do mundão. Gratidão, minha princesa. Obrigado, Ieca! Minha cabeça só me fez crescer. Bota fé no que... O sinal do Ieca é assim, ó. Oh, Ieca! Você do que de mim, do que de mim. Ô, oh, bebê, gosto mais de você do que de Ponda mim. Bota pra cima! Do que de mim. Zezé, bem basiquinha. Chama, chama a tua amiga agora, chama. Eu sei que ela tá com um pouco de vergonha, mas chama ela, levanta na mesa, bora. Levanta aí, ó. Chama a tua amiga. bunda pra mexer aqui, eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer aqui, eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer e eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer que eu boto pra aturar. Toda WM chama loma e as gêmeas na canção. Vai paralisar com o bundão no chão. Vai paralisar com o bundão no chão. Eu paraliso com o bundão no chão. No escuro da tua inveja a minha luz é neon. Vai paralisar com o bundão no chão. Vai para, vai para, vai para, para, para, vai para. Quando eu vi ela dançar, eu tive que chamar. E aí, angolano da Mike! Aquele abraço pra você! Policinha também! Fortíssimo Júnior da Pedreira! Valdiano Sky Jamais! E o piloto da Nike, toda essa galera aí! Aquele abraço com o carinho do DJ Alisson Juninho, tô inodinho! Lembrando desse jeito, novinha, você dá show, desse jeito, dá show, desse jeito, dá show, desse jeito, dá show, desse jeito, dá show. Vai, não para, continua que o Jerry Smith gostou, desse jeito, dá show, desse jeito, dá show. Alô, Toninho! Desse jeito, dá show. Ele, rapaz, ele, rapaz. Aparece, Toninho, com seu mano! Gostou, eu sei, já que tu gostou, então toma mais. Mais uma vez! Gostou, gostou, gostou, eu sei. Aí, Nandinho, Júnior da Farinha! Toma mais uma vez. Meu amigo Jair da Farinha, alô, Jair! Jair, toma, toma, calma, calma, Jairinho, só não se apaixone. Jair, quando vem no show do Águia, são 50 baldes na segunda-feira, selado! Ele e seu irmão Caçom, os irmãos da Farinha, também seus primos de Garapé Mirim, o Marcelo também, o Zé Garapadaria, meu amigo Chico também lá de Garapé Mirim. Você já viu o Melinho também ali, Juninho? Concentra na batida. Nosso empresário Melinho, ele mesmo. Treme, treme, treme, treme, treme até o chão. O que tu tá dizendo não vai me interessar. Porque eu chego no baile com a bunda eu vou quicar. Treme, treme, treme, treme, treme, treme sem parar. Treme, treme, treme, treme, treme. DJ Alisson. Vou fazer se concentrar. E aí, Toninho, JP, Valmix, o Ed Reis, Rony, toda a família Conan. É pop! Live. Com a gente. Tá aqui, ó. Meu amigo Toninho do Inete Sul, Elison. Galera de Barca Arena que sempre tá ao nosso lado, viu? E no dia 29 estaremos juntos. Na verdade é dia 30, né, papai? Festividade lá em São Francisco. Aí, Toninho, você e o Júnior Digital! Cadê a galera do Papão? E a galera do Leão? Pede pra você hoje. Vou abrir a boca e falar do preconceito dessa sociedade escrota. Preso em tudo que faço e do que faço, meu orgulho. Começo pra vocês. Ele gosta muito. Ah, Eu gosto de tocar esse som porque é o seguinte: é pra galera que tem muita fé. Quem é que tem muita fé aí? Quem é? Fé em Deus que ele é justo, irmão, nunca se esqueça. Na guarda, guerreiro, levanta a cabeça. Bruta! Onde estiver, seja lá como for, tenha fé, porque até no lixão nasce flor. Ore por nós, pastor, lembra da gente no culto dessa noite, firmão, segue quente. Admiro os crentes, dá licença aqui, mó função, mó tabela. Oh, desculpa aí, eu me sinto às vezes. E meu parceiro Igor Show! Seguro. Lá do Buju, é o Igor! Fé no futuro. Dia 8 é a Maiteduba, o festão de Nossa Senhora. Dá meu pinto. Vai ser no estádio Humberto Parente, o popzão completo! Alô, vejo, meu Maninho! E a equipe técnica é a gente brigou, eu mandei ela embora. Os primeiros dias que são foda que bate saudade, a gente só chora. Mas esbarrei com a amiga dela, então pensa na mulher gostosa. Disse que a tua também brigou, e ela vai se vingar. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Entra no meu ritmo, sente o magnetismo. Meu jogo de sedução é perigo. Nada é pra... Tudo muito parecido aqui, viu? Edmilson. Obrigado, Ian, o Orico, o Pitinho, Lulu Kelmi, o Minha, o Maia, toda a galera, meu irmão, tá aí presente com a gente hoje. Bora, Célio! Célio! En esta disco todos somos iguales. Te ves bonita con tu swing salvaje. Sigue bailando, que paso te traje. Segura! Necesito reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no. Galera, começou a descascar gelada, maninho! Olha, obrigado, meu amigo Jackson Fonseca, Helder Fonseca, Max Fonseca, Faziano, obrigado a toda a família, viu? Mais uma vez juntos com a família Pop. Abraço, meu amigão Flávio Celular, ele sempre com a gente na região. Alô, Flavinho, Flavinho, dia 8 é Maiteduba, você, o Vini, George, Washington, Júnior, galera da Brigida Saúde, minha amiga Adriana Mixer. E também Ronaldinho. Así que vamos a romper, toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte, bailando y se baila. Eu já tô vendo várias novinhas descendo, eu já tô vendo. Várias novinhas descendo. Vai descendo, vai descendo. No vai, no vai. Várias novinhas descendo, vai descendo, vai descendo. Bota no paredão que o povo gosta. Tu bora, é bora, a cara bora. Do povo essa música. Liga mais, Jorge! Vem! Só quem tá solteiro vai liberar, Marinho! Marinho! Hoje eu vou chegar chegando, melhor ir se preparando. Fala pro dono do bar, que é pra ele não se atrasar. Sou limusina, carro com cortina, certeza que hoje tem. Aí, Patrick! O mundo gira. É hoje, pai! que a gente é mais de assim, não ganhou, não ganhou. Eu já tô vendo várias novinhas descendo. Eu já tô vendo várias novinhas descendo. O Marcelo Corujinha e também o a Márcia e o Caçu. Oi, olha as novinhas descendo. Eu já tô vendo. Para as novinhas descendo. Vai nascendo, vai nascer. Vai nascendo, vai nascer. É mais uma do gigante. A novinha tem que ir pro chão. Seu escurinho, você se solta no. Claro, tá com vergonha. Apaga a luz e toma. Apaga a luz e toma. Apaga a luz e toma. A novinha do baile se tornou. Merece camisa 10. A novinha do baile se tornou. Queria se dar conta. Bora, meu parceiro, Rafael do Guarumã. E aí, Cazu? Júnior do Sabor, RD. Rapaz, eles se prepararam hoje, viu? Alô, Loro Bala, o Bala, Loro Bala. Pra cima, maninho. Bora matar o Jet. Bora, Sandra. Chama no swing. A melhor das Rafaelzinho. Atenção, Salvador Fest. Atenção, malucos de lanche. Atenção, malucos. Bora descendo, bora descendo, bora subindo, bora fazendo onda. Ok? Prepara o pico! Prepara pra sarrada no ar. Vou contar até o 3. Chega, você. Vai dar sarrada no ar. Sarrada, sarrada, sarrada, sarrada. Conta, Elison! Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá! Você se solta no claro, tá com vergonha, apaga a luz. Um, dois, três, vai! Que sarrada! Apaga a luz e toma. Bora, TT! É o Águia de Fogo.